Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Ela fica imóvel e amanhã estará em festas. Vai receber os parabéns a você, a gentil direta funcionária da Lafique Imóveis, Dona Rosa Maria de Assis Gonçalves. Os parabéns de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa querida Lafique Imóveis, também de seus familiares, de toda a equipe da Lafique Imóveis e da equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Parabéns, Dona Rosa Maria de Assis Gonçalves, pelo seu nível, que dar-se amanhã. O conjunto Cochichando Alto, que está fazendo este recital nesta manhã para os ouvintes de um jardim, um coreto, a música e a saudade, é formado pelo Renan Berto, ele é flautista. Gilberto Patrice, ele é violão de sete cordas. E pelo Ricardo Cury, que é um excelente pandeirista. Estes músicos são carlenses, merecem os nossos elogios e para contacto, para animação de um aniversário, de um jantar, de batizado. Estes são os telefones do Conjunto São Carlense Cochichando Alto. 3368-2806, repito, 3368-2806, e também tem este. Anote aí, gente ouvinte. O 3372-4160. O telefone para contacto do Conjunto Cochichando Alto, que está fazendo este recital para os nossos ouvintes nesta pedida, tem também este telefone que vamos repeti-lo. 3372-4162. Renan Berto, Gilberto Patrice e Ricardo Cury agora dão continuidade. O telefone foi errado? 3372-4160. Repetindo, 3372-4160. Acertei? Mas então, agora com vocês, mais uma vez, este excepcional conjunto para executar estas melodias. Do qual do bandolim saudoso musicista Santa Morena. Que página maravilhosa. Chiquita tem assinatura do cavaquinista Valdir Azevedo, que fez muito sucesso com Carinho, ou melhor, com Brasileirinho e Pedacinhos do Céu. E o Patápio Silva assina e eles vão executar a composição, finalizando este recital, a melodia que recebeu como título Zinha. Thank you.